Thank you. the smoke. Please go down and go to the smoke. 4, eu sou motor de Salvador, sem identificação, pista para o número 050, registro no 0324. Você vai fazer o paro de pular para o número 7, ou solicitando o seu som. Posição inicialmente para dois missões, position 013. Reporte para o cancelamento das regras e deixa a coordenada para a torre pelo concurso pela direita. Reporte os alvos com o campo do quarto. cancelada 0357, Shampoo, número 18299. Espaço, dois locais, pode usar o campo, solicito entrar no campo complementar no 7. Azul 27, Azul 2454, voo 500 cancelado 57, autorizado o circuito no 7, chame para a gira básica pela esquerda. Gente, iniciando a terra contra o vento, no 7, descendo para o pastor de circuito 1600, vai reportar na base da 17, Azul 2454, para a esquerda. Estado, estimação 013, pistão no 7, pulo autorizado. Vento 100 graus, 08. Gente, segundo pouso, pistão 7, as outras 454, qual informando o final? Visual, achar travada, 2454. Uma antena 62 do pouso autorizado, 2454 pouso no 7. Autorizado ataque, já faz um ano, a posição é 08.